Alô, amigo, eu vim aqui perguntar se você pode tirar em breve uma foto minha, não é nadinha de motivo especial, só uma foto normal que eu pretendo emoldurar, pois quando o tempo passar, pode ser que ela até faça parte de um museu sem graça que ninguém quer visitar. Parte de um museu sem graça que ninguém quer visitar. Na foto eu quero vale, montanha, horizonte, floresta cobrindo monte, neblina engrossando o ar, pra quem olhar dizer que até está sentindo cheiro de chuva e ouvindo um trovão no bombardeio. Não é bonito e nem feio, tudo de nuvem coberto, o longe abraçando perto e a tempestade no meio. O longe abraçando perto e a tempestade no meio. Não se incomode se de repente os insetos venham da mata inquietos, voando sem direção, perceba então, fora do enquadramento, que o tempo passa mais lento e o menino dá risada, brinca ligando pra nada, lindo correndo e pulando, e diz pra mim vez em quando, você não sabe de nada. E diz pra mim vez em quando, você não sabe de nada. Pressa, pode esperar descansado, que o vento muda de lado e empurra a nuvem no ar para o sol passar dentro da chuva um momento, fazendo a barba do vento ficar da cor de urucum. Faça uma foto comum do tempo dando passeio, se eu nem estiver no meio não tem problema nenhum. Se eu nem estiver no meio, não tem problema nenhum. Pois se eu tivesse minha imagem controlada, só uma foto e mais nada, de mim eu permitiria, nela estaria meu rosto de meia idade, olhando muito à vontade, como quem está meditando. Só quem demorasse olhando veria a coruja muda que ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando. Ri de mim quando estuda tudo que eu disse cantando.